porque terminou a fase do pensamento em 1935. Entrou a fase de desenvolvimento do raciocínio, aonde toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por nós sermos de raça racional, é que estamos nessa classe de animal racional, por ser de raça racional. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia desacerto na vida dos pensamentos. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se tiver uma tucaia feita para matar o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Tem que raciocinar. O raciocínio é o certo. E raciocinando vai começando tudo a dar certo. Todos têm que desenvolver o raciocínio, porque nós estamos na fase racional. A fase que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque nós somos de raça racional. Há milhões e milhões que vêm todos pensando, imaginando, nunca conseguiram acertar. E por isso está aí. Porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Porque a fase do pensamento terminou em 1930. Entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. Para que a pessoa acerte na vida, é preciso raciocinar. Nós somos filhos de Deus por quê? Porque nós temos raciocínio. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. É habitante do primeiro mundo e do mundo racional. Enquanto pensar, os desacertos não cessarão. A Terra só será um paraíso racional depois que toda a humanidade tiver raciocínio. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide. No pensamento há discórdia, discordância de muitos outros. E o raciocínio a concorda. Então, enquanto pensar, os desacertos não cessarão. É uns contra os outros. É um discordando uns dos outros. Então, minha gente, todos têm que pegar no livro, toda a humanidade tem que pegar no livro para acertar, para desenvolver um raciocínio, para começar acertando. Por que nós não temos o direito de viver? Porque estamos fora do nosso natural. O nosso natural é de energia. Apanha lá aqueles quadros. Estarmos fora do nosso natural é que ninguém tem o direito de viver. Não é o grande. O nosso natural é esse, de energia de vida eterna. Por estarmos fora do nosso natural, viemos parar. É que não temos o direito de viver. Somos destruídos por essas duas energias, elétrica e vida. Nosso estado natural é isso. Por estar fora do nosso estado natural, perdemos o direito de viver. Por isso, todos são mortais. Agora, a pessoa vai saber como saiu daqui e veio parar aqui. E como poderá retornar ao seu estado natural. Continuando a pensar no tratando de desenvolver o seu raciocínio, continua a viver aqui no chão e se transformando de bicho racional para bicho irracional, porque a natureza é de transformação. Tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a nossa categoria é de bicho racional dividido em duas classes, racional e irracional. a causa dessas duas categorias, né, dessas duas classes, é a categoria. A nossa categoria de bicho racional. E se transformamos, se continuar ligado nessas duas energias do chão, pensando e imaginando, se transformamos na categoria de bicho irracional. Porque a natureza se transforma. Então, trata de pegar um livro para raciocinar. E não vai virar bicho. Vai virar bicho. E antes de virar bicho, vai correr toda essa hierarquia. Depois que correr toda essa hierarquia aqui, retiro, vai para o chão. Correr toda a hierarquia. Condenado a sofrer e um condenado à morte. A partir do instante que se nasce, está mais próximo da morte. A palavra nessa hora falou o quê? Depois se fala, é sentir, né? O que se deu comigo, se eu fosse feito por essas duas energias do chão, só pensava e imaginava. Eu já vim lá de cima com raciocínio dizendo isso, para cumprir essa missão. Se eu fosse feito por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, pensamento e imaginação, só pensava e imaginava igual a todos. Mas eu já vim lá de cima com raciocínio. Para cumprir essa missão, para trazer a volta de todos ao seu verdadeiro estado. É isso mesmo. Para ver que você, para ver, nós já vamos a 411 livros. Tem que ver, tem que ver, não vai virar bicho. E se nós estamos nessa categoria de bicho, é que vivemos como bicho, uns contra os outros, e não satisfeitos de tudo dos outros. Por nós estarmos na categoria de bicho racional. E como vivem os bichos? Uns contra os outros. E nunca satisfeito com o que tem. Quanto mais tem, mais tem. É ambicioso, é ciumento, tem todos os efeitos. Tem todos os efeitos. Como se pudesse levar isso aí para outro mundo, né, pai? Fica acumulando riqueza, acumulando riqueza, como se pudesse levar para outro mundo. Não adianta, não. Vai embora, fica tudo sem medo e pronto. vai para a terra come, a matéria fica aí. Somos feitos de quê? Somos feitos pelo líquido, que é o ser que se transformou nesse conjunto de partes elétricas. Somos feitos pelo líquido e viramos líquido. E se transformamos em líquido. É preciso, gente, você está atrás de ver. Não. Havia um outro quarto. Ensaiando aqui com garfo e faca na mão, para depois nos treinar se gravar. Depois se transformando num bicho de chifre de raça e com garfo na mão. Esses são feitos pela energia magnética. E depois de virar bicho, também é feito pela energia magnética. E todos ensaiando com o garfinho e faca na mão, preparando para não estranhar o garfo. Isso aqui no tempo de vocês é só na Terra, ou em outros mundos, outros universos, outra galáxia, estrelas? É, no planeta Terra. O pensamento de vocês quanto no... Aqui o eixo da Terra. É. Quanto a linha dos planetas. O eixo da Terra tem esses filhetes aí. Então, esse tipo de vida não existiria em outro planeta. Não, não, existe aqui, mas não é. Pessoas habitantes, né? Para lá pisar um pouco aqui. Só para baixo até a Terra. E para fora da Terra? Dois mundos, e aqui já. É, esses são os mundos aí. Então, eu não vou fazer nada.